Preparai o caminho, cantemos todos nós. Preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Preparai. Preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. O que mais me encanta na vida de João Batista é que quando Maria, grávida, há poucos dias, por obra do Espírito Santo, vai de Nazaré até a casa de Zacarias e de Isabel. Assim que Maria chega e saúda Isabel, que também estava grávida, já no sexto mês, a criança João Batista fica cheio do Espírito Santo e até salta no ventre da sua mãe, manifestando em primeiro lugar o regozijo daquela graça que ele está recebendo, como o anjo Gabriel havia anunciado para seu pai Zacarias lá no templo, quando o pai dele estava a serviço do Senhor, que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Isabel igualmente fica cheia do Espírito Santo e explode naquela saudação: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem essa graça de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Como é que Isabel sabia que Maria estava grávida? Maria não tinha dito nada ainda, tinha chegado. Foi o anjo quem anunciou. Ela não tinha sinal nenhum, eram dias apenas de gravidez. Ela pronunciou isso porque também ela, a mãe, ficou cheia do Espírito Santo. E daí, ela já ter dito profeticamente: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem a mim a graça de vir a mim, a mãe do meu Senhor. Deixa eu dizer, a mesma graça Maria quer conceder a todos nós. Ela foi a primeira a levar o batismo no Espírito. A mãe, Isabel, e ao filho, João Batista. Foi Maria quem levou. Ela foi o instrumento. Ela foi o primeiro canal a levar a graça do batismo no Espírito Santo. Então, quando estava para nascer o precursor, foi Maria quem foi o canal. Veja, no cenáculo, por ordem de Jesus, na hora que ele subiu ao céu, os apóstolos voltaram para Jerusalém e ficaram lá reunidos, naquela sala, a mesma sala onde aconteceu a última ceia, a mesma sala onde Jesus lhes aparecera pela primeira vez, logo no dia de Pentecostes. Se reuniram naquela sala superior e chamaram de cenáculo, porque foi a sala da ceia. Cenáculo vem de ceia. Cenáculo é a sala da ceia, daí esse nome. Se reuniram lá, nesta sala, em constante oração. E com eles estava Maria, a mãe de Jesus. A igreja estava para nascer. Assim como João estava para nascer. E quem foi canal para que acontecesse Pentecostes foi Maria. Eu quero dizer a cada um de nós, ela foi a madrinha do nosso batismo no Espírito. Eu não tenho dúvida, ela foi a minha madrinha. Foi ela quem patrocinou tudo, foi ela quem preparou tudo. E ela foi o canal para que eu tivesse a graça do batismo no Espírito Santo. Não tenha dúvida, Ela foi a sua madrinha também, foi ela que preparou tudo, foi ela que até mesmo ajuntou as circunstâncias, as situações, para que você chegasse a esta graça e recebesse o derramamento do Espírito Santo. Para você, que talvez ainda não tivesse recebido essa graça, Nossa Senhora preparou tudo. Ela é a sua madrinha. E para que você renasça para ser uma nova criatura, um homem novo, uma mulher nova, ela preparou justamente para você esta graça, a graça do batismo no Espírito Santo. Meus irmãos, é a graça para o nosso tempo. Porque nós estamos agora na iminência de um outro nascimento. Está para nascer, está para ser dada à luz a terra nova. Está para ser dada à luz a nova humanidade. Preste atenção. Estava no ventre de Isabel para ser dado à luz, para nascer o precursor do Messias, João Batista. E quando Maria chegou, ele já ficou cheio do Espírito Santo. E por isso, também sua mãe ficou cheia do Espírito Santo. Estava para nascer a igreja. A igreja nasceu em Pentecostes. O próprio Jesus mandou que eles viessem para Jerusalém. Não ficassem lá no alto do Monte das Oliveiras, quando ele subiu para o céu. Não, que voltassem para Jerusalém e aguardassem. Eles voltaram, ficaram reunidos, ficaram orando. Maria com eles. Porque estava para nascer a igreja. E para o nascimento da igreja, a graça que Maria trouxe foi justamente o derramamento do Espírito Santo. Todos que estavam ali, literalmente diz isso, os Atos dos Apóstolos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E a manifestação de que todos estavam cheios do Espírito Santo é que todos eles, portanto, a partir de Maria, todos os outros oravam naquela linguagem nova, na linguagem do Espírito, já era a linguagem do céu, já era a linguagem dos anjos, já era a linguagem da nova terra, do novo mundo. E agora nós estamos na iminência do nascimento, de ser dada à luz a terra nova, a humanidade nova, a civilização do amor. Meus irmãos, já estamos próximos. Você ouviu todas as pregações de hoje? Nós estamos aí a passos. É igualzinho uma criança que está em gestação. É questão de tempo. Mais tempo, menos tempo, mas é uma questão de tempo apenas. E ela vai nascer, justamente porque a terra nova está em gestação. Porque a nova humanidade, o mundo novo, a civilização do amor está aí para ser dada à luz. Maria hoje está patrocinando esta graça. E preste bem atenção. Lá, tanto João como sua mãe ficaram cheios do Espírito Santo. Lá no cenáculo, todos eles, a partir de Maria, todos eles, sem exceção, ficaram cheios do Espírito Santo. Tanto assim que começaram a cantar e a louvar a Deus naquela linguagem nova, na linguagem do Espírito em línguas. Agora, meus irmãos, na iminência do nascimento da terra nova, da humanidade nova, da nova geração, o Senhor quer que todos sejam batizados no Espírito Santo. E deixa eu dizer, todos quer dizer todos. É a grande graça para esses tempos. E eu quero dizer, Maria precisa de você. Ela necessita de que você seja instrumento dela para levar essa graça a muitos. Não basta você receber. É preciso que você seja canal. É preciso que você anuncie isso a outros. Que você fale a outros disso. Que você testemunhe aquilo que Deus fez. Porque todos nós recebemos grandes transformações. Você ouviu ontem o testemunho da Eliana. Foi lindo, foi muito lindo. Até mesmo a doença da qual ela é portadora, quando ela recebeu essa graça, quando ela recebeu esse batismo no Espírito, ela mesmo diz, ela já estava orando em línguas, naquela hora da oração de cura interior. Ela não sabia nada disso, ela não vivia nada disso, já estava orando naquela linguagem nova, foi o sinal de que ela já estava batizada no Espírito Santo, e Deus completou com o encontro do pai e da mãe, o abraço, o perdão, foi o complemento, mas ela já tinha recebido a graça, e transformou tudo, transformou tudo, transformou a vida dela. Todos nós, eu conto sempre o meu testemunho, a grande graça que Deus me concedeu quando Ele derramou sobre mim o seu Espírito, ninguém de nós deixou de receber uma grande graça, quando o Senhor nos batizou no Espírito Santo. Posso até dizer diferente, Deus derramou sobre nós o seu Espírito, porque nós estávamos precisando de uma intervenção de Deus na nossa vida. Então, minha gente, é fácil a gente contar o que o Senhor fez por nós. Você não precisa ser um pregador, você não precisa ser alguém com grandes dotes para evangelizar, não, é contar o que Deus fez por você, é contar o que Deus fez na sua vida. Até digo, não precisa ser um grande testemunho, mas o que Deus fez quando Ele derramou sobre você o Espírito Santo, e mais, que você anuncie e que você ajude as pessoas a receberem esta graça. Claro, quem nos batiza no Espírito Santo é Jesus, quem prepara tudo é Maria, mas deixa eu dizer, é preciso uma parteira, é preciso uma parteira que ajude aí no nascimento, que pelo menos ajude aí a dizer, faça força, não desanime não, falta pouco, mesmo que doa, faça força, colabore, participe, é isto, é o que nós fazemos orando, animando a pessoa, ora, ora comigo meu irmão, ora desse jeito, você não precisa orar mais em português, na sua linguagem, não, ora do jeito que eu estou orando. Deixa eu contar, ontem mesmo, eu só não posso dizer o nome, mas se eu dissesse o nome, você ia ter um espanto gostoso, ia ficar muito contente, mas eu não posso dizer o nome. Ontem mesmo, aqui na Canção Nova, uma pessoa importante, que vocês conhecem, me pediu, Padre Jonas, eu quero receber o batismo no Espírito Santo. Eu disse, agora mesmo, e não precisou muita coisa, foi rezar junto com ele, pedir, Senhor, batiza esse meu irmão no Espírito Santo, batiza, Senhor, e dizer para ele, reza comigo, reza junto comigo. Eu já fui rezando e ele começou a rezar junto. Não demorou nem minuto, foi questão de segundos. Porque é fácil, gente. Assim como na hora do parto é fácil a criança nascer, e aquele esforço são aqueles momentos. Mas é fácil, tudo coopera. A própria natureza está em ação para que a criança nasça. O Senhor quer esses nascimentos, não é difícil, e deixa dizer, nem mesmo que a pessoa ore em línguas, é difícil, não, não é. Eu explico sempre que orar em línguas, que a própria palavra de Deus na carta aos Romanos chama de gemidos inefáveis, de orar, de cantar com gemidos inefáveis, porque ela diz que nós não sabemos rezar como convém, mas o Espírito vem em nosso auxílio com gemidos inefáveis. A oração em línguas é o choro da criança que nasce, e o choro da criança que nasce é a coisa mais fácil, é a coisa mais natural. Não é natural a criança nascer e não chorar, pelo contrário, todos se preocupam. Você sabe muito bem disso. Se a criança nasceu e não chorou, todo mundo se preocupa a partir da mãe. É por isso que a parteira ou o médico dá um tapinha no bumbum da criança para levar aquele susto, para soltar o pulmão e começar a chorar. Na hora que ela chora, todo mundo se alegra, está com vida, nasceu, está bem. É a mesma coisa. Orar em línguas não é um mistério, não é uma coisa arcana, não, é claro, é um dom do Espírito Santo. Quem começa a orar em nós é o Espírito Santo, não somos mais nós, mas é a coisa mais fácil, porque assim como o nascer de uma criança e o chorar de uma criança é fácil, É o natural, igualmente, orar em línguas assim que se foi batizado no Espírito Santo, é a coisa mais normal, é a coisa mais natural. É a coisa mais natural. Não tenha receio. Você pode ajudar muitas pessoas, como mais uma vez eu ajudei ontem. Porque não depende de você. Para dizer a verdade, o nascimento da criança não depende da parteira. Claro, a parteira ajuda, a parteira anima, a parteira dá uma força, mas na verdade é a mãe, é o próprio ventre da mãe, é a própria natureza da mãe, é a própria criança que precisa sair e já vem saindo para ser dada à luz. Quando começam a acontecer coisas importantes, acontece tudo isso, né? Olha o pessoal que eles têm muito sem necessidade. Fala mesmo. Então não tenha receio. Você pode ajudar. Você vai ser simplesmente a parteira, veja. Não é indução. Não venha me dizer que é a parteira que induz a mãe. Porque a parteira induziu, é que a mãe então deu à luz. Tem cabimento um negócio desse? Dizer assim, não tinha nada para ser dado à luz. É que a parteira chegou lá, faz força. A parteira induziu, e porque a parteira induziu, então a mãe deu à luz. Tem lógica? Ela faria força, mas não aconteceria nada. Nada seria dado à luz, nada. Seria dado à luz vento. Gente, com o batismo no Espírito, com oração em línguas, é a mesma coisa. Por indução, ninguém ora em línguas. Por autossugestão, ninguém ora em línguas. Se fizer alguma coisa parecida, que na verdade não é, é só naquele momentinho, é por um instante, mas não tem continuidade. Não tenha receio. Na verdade, a ajuda que nós damos é simplesmente uma ajuda, igualmente a ajuda que a parteira faz. Porque, claro, muitas vezes, por mil razões, às vezes porque é o primeiro parto, às vezes porque é o segundo, e a mãe já teve um anterior, então fica receosa, ou porque já teve vários partos, ou porque já está idosa, eu não sei qual é a razão, mas cada parto é um parto, cada nascimento é um nascimento. A parteira está aí simplesmente para ajudar, para dizer a verdade, a mãe faz tudo. Tanto assim que muitas mulheres valentes, como as nossas índias, mas não precisa ser índia para isso, dão à luz praticamente sozinhas. A parteira está aí só para colaborar. Com oração em línguas é a mesma coisa. Com a graça desse novo nascimento que é o batismo no Espírito Santo, é a mesma coisa. Deixa eu dizer, o Senhor quer, o Senhor precisa, e Nossa Senhora está aí, querendo que você seja instrumento dela, para que muitas, quando eu digo muitas, quer dizer muitas mesmo, para que muitas pessoas mais possam receber a graça do batismo no Espírito Santo. E por que isso? Porque agora, na iminência do nascimento, agora na iminência do ser dada à luz a nova terra, a nova humanidade, a nova geração, o Senhor quer que todos sejam batizados no Espírito Santo. E eu repito, todos quer dizer todos. E que alegria você poder colaborar. Que alegria você poder ser como a parteira. Que na verdade, quem vai fazer tudo é a pessoa, você apenas anima. Você pede ao Senhor, porque Jesus quer batizar as pessoas no Espírito Santo. Quer. Especialmente, claro, se a pessoa está querendo, se ela está preparada. Se ela está pedindo, você apenas vai pedir ao Senhor, você vai unir a sua oração à oração daquela pessoa, e daí você vai animar a pessoa, para que também a manifestação venha. E a manifestação é simples, e a pessoa começar a orar nessa linguagem nova, a linguagem do Espírito. E que bonito! Está aí a sua flautinha de novo? Me dá a sua flautinha, traz aqui. Lá em São Paulo, no Cenáculo, eu mostrava assim. Quando eu era menino, não era uma flauta assim bonita desse jeito, né? Quando eu era menino, era uma flauta de bambu. É que eu mesmo fiz uma flauta de bambu. E daí comecei a aprender a tocar. Já não sei mais, né? Som sai. Som sai. Mas veja. A flauta para tocar, ela tem que se dar todinha na mão do tocador. Porque o que faz uma flauta sozinha? Claro, quem produz o som é ela. Não adianta vir o som da minha voz, porque o som da minha voz não é como o som de uma flauta. Não tem comparação. Mas quando a flauta se entrega todinha na mão do tocador, daí sim, ele pode tocar. E claro, se ele é um bom flautista, daí a melodia sai linda. Sai linda. É isso que nós fazemos. Você entrega para o Senhor a sua flauta. Todos nós temos uma flauta aqui. Não sei se você já notou, né? Pode pegar na sua garganta, pega lá em cima. É. Vai descendo, faz assim como eu é. Tem ou não tem uma flauta aqui? É, que vai descendo, e o local das nossas pregas vocálicas lá embaixo, hoje até chamam assim, né, pregas vocálicas, lá embaixo, é como esse lugarzinho aqui, da flauta, onde o som entra e vibra aqui nessa pontinha. Da mesma forma, nessa flauta que Deus nos deu, há um lugar onde vibra. Se eu colocar a mão aqui na frente, só sai ar. Mas se eu deixo vibrar, e quanto melhor for o flautista, melhor vai o som. Gente, o que nós fazemos é apenas entregar a nossa flauta inteirinha nas mãos do artista, que é o Espírito Santo. Você é que solta a voz, você é que mexe a língua, você é que mexe a boca, você que põe as suas pregas vocálicas em ação, você põe em ação, mas quem dá o conteúdo, quem toca a melodia, é o Espírito Santo. É por isso que muita gente diz assim: ah, mas eu não entendo. Não entende mesmo, e nenhum de nós entende. Até mesmo oração em línguas não é uma oração para ser entendida, porque o próprio São Paulo explica lá na carta aos Romanos, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, que aquele que ora em línguas não fala aos homens, ele fala a Deus, ele está rezando. É o Espírito mesmo, explica São Paulo, quem ora nele, quem fala nele, dessa maneira nova, não é um falar para os homens. E o interessante é que nem a pessoa que está falando, que está orando em línguas, ela entende. E não é para entender, porque é o Espírito Santo em mim orando ao Pai. E São Paulo vai explicar na carta aos Romanos, capítulo 8, que o Espírito Santo conhece as nossas necessidades. E não só as nossas, ele conhece as necessidades da sua casa, da sua família, dos seus filhos, as necessidades que você não conhece, as necessidades dos seus, as necessidades íntimas. E explica São Paulo: conhecendo as necessidades, o Espírito ora em nós de acordo com essas necessidades. E o Espírito conhece a vontade do Pai, os desejos do Pai, os desígnios, os caminhos, os planos que o Pai tem para aquela pessoa, para aquela família, para aquela situação. O Pai tem uma vontade definida, e o Espírito Santo, explica São Paulo, reza direitinho, de acordo com a necessidade e de acordo com a vontade do Pai. Então deixa eu dizer, é a oração infalível, onde não somos nós falíveis que estamos orando. É o Espírito Santo que conhece as nossas necessidades, que conhece as a vontade do Pai, orando em nós. Você apenas cedeu a sua flautinha para o Espírito Santo, para ele poder orar. E ele ora, ele fala, ele suplica, ele agradece. Você não imagina o valor que tem a oração em línguas, mais do que o valor, a eficácia que tem a oração em línguas. Ela é a oração eficaz, porque não é uma oração de homens, embora seja uma flauta humana, usando o mesmo aparelho fonador para nós falarmos humanamente. E quantas vezes falamos tantas coisas erradas, além de falar abobrinha, né, falamos tantas coisas erradas, pecaminosas. Meu Deus do céu, o Espírito Santo não tem receio nenhum de tomar essa mesma flauta que Deus nos deu, para Ele falar, para Ele orar, para Ele interceder por nós, com gemidos inefáveis. Inefáveis porque nós não somos capazes de entender, é alto demais, é muito maior do que nós, e com esses gemidos inefáveis, iguais aos gemidos de uma flauta. Já notou que a flauta geme? E quanto melhor é o toque, mais a flauta geme, ela vibra, é bonito. Igualmente nós, o Espírito ora em nós com gemidos inefáveis, mas tudo de acordo com a vontade do Pai. E daí essa oração, ela é eficaz, ela é eficaz. Mas veja, não é apenas as suas necessidades, não é apenas a necessidade dos seus, não. O Espírito conhece a necessidade da sua paróquia, da sua cidade. O Espírito Santo conhece, gente, as necessidades desse nosso Brasil tão necessitado de evangelização, de transformação. O Brasil precisa e precisa tanto e precisa muito. O Espírito Santo conhece as necessidades das nações. Ele sabe os riscos que a Rússia está vivendo e os riscos que a Rússia é para o restante do mundo. Ele sabe daquilo que a China está vivendo, dos riscos que é a China para o mundo inteiro, que continua comunista. O Espírito Santo conhece a situação da Índia, que é um verdadeiro vulcão para a humanidade, que pode explodir de uma hora para outra. Ele conhece a situação dos países da África, do Paquistão. Ele conhece a situação dos Estados Unidos, do Canadá, dos nossos países da América Latina. Ele conhece as necessidades das nações, os riscos, os perigos, os problemas. Ele conhece as necessidades da igreja, o que a igreja está vivendo, mais do que o Papa, mais do que os cardeais, mais do que se nós reuníssemos o concílio. Ele sabe mais, muito mais. E Ele intercede. Veja bem, quando Ele ora em nós, Ele não está pedindo apenas para as suas necessidades, não. Você se torna uma flauta nas mãos do Espírito Santo para orar sobre coisas que você não imagina. Você poderá, quem sabe, estar orando pelo Paquistão ou por um outro país do qual você não sabe nem mesmo o nome. Você pode estar orando por situações internacionais, de decisões de mundo que você não imagina, mas que o Espírito Santo precisou de você, precisou da sua voz, como o flautista precisa de uma flauta para poder tocar. As flautas hoje nas mãos do Espírito Santo somos nós. E veja, quanto mais gente nós tivermos entregues ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa orar, gente, mais eficácia, mais transformação haverá na face da terra. O mundo também anda tão mal, e nesses últimos 33 anos, nós não fizemos o progresso que podíamos fazer, porque nós mesmos que recebemos na igreja a graça do derramamento do Espírito Santo, que ficamos sabendo a respeito do batismo no Espírito, que ficamos sabendo a respeito dos dons, e entre eles o dom de línguas, fomos moles, desculpe, fomos frouxos, não oramos como devíamos orar, não estamos orando em línguas o quanto deveríamos orar. Quanto tempo por dia você ora em línguas? Não fique vermelho, mas fique vermelho, porque se você ficar vermelho, você vai se condenar Mas que bom se você realmente reconhece e cora de vergonha, porque talvez você não ore nem um minuto no dia em línguas. Você passa dias e dias e dias e dias. E quantos grupos, meu Deus? E deixa eu dizer, isso é uma traição ao Senhor. Ele deu um instrumento para nós orarmos pelas necessidades do mundo, para as necessidades das nações, dos povos, para orarmos pelas necessidades da igreja. E nós, por distração, e nós às vezes no grupo, por medo, por vaidade, por receios, por desconhecimento, por leviandade, reunimos-nos em grupo de oração, de renovação carismática católica. Desculpe, às vezes colocamos tantas abobrinhas naquela hora, hora e meia, duas horas. E o importante mesmo que era deixar que o Espírito Santo orasse em nós. Acho que o Espírito Santo fica lá, coitadinho, necessitado, olhando para o pessoal e dizendo, quando é que eles vão me deixar rezar? Eu tenho que rezar muito mais do que eles imaginam. Por eles mesmos, pelas pessoas desse grupo, pelos que vieram pela primeira vez, por aqueles que estão vivendo em pecado, em vício nesse grupo, por aqueles que estão vivendo até mesmo em hipocrisia dentro do grupo, eu quero orar por isso, para solucionar. Quando é que eles vão me entregar a flauta deles? Quando é que eles vão colocar o microfone na minha mão, para eu poder orar? Eles ficam orando, orando, orando do jeito deles, soltando as abobrinhas deles, o céu já está cheio de abobrinhas. Quando é que eles vão entregar para mim a oração, para eu poder orar neles? Eu quero orar neles durante esse grupo, dentro dessa igreja, lá naquela igreja paroquial. Eu quero orar, diz o Espírito Santo, mas eu preciso de pessoas. Você está me entendendo? Gente, nesse Brasil de Deus, tão necessitado, que chegou aos 500 anos de evangelização, e você viu toda a controvérsia, toda a contestação que aconteceu, foi triste até mesmo no seio da Igreja do Brasil, tudo o que aconteceu. O Espírito Santo quer orar aí, e não adianta nós queremos resolver quem tem razão, quem não tem razão, foi ou não foi, aconteceu ou não aconteceu, a evangelização de maneira verdadeira. O Espírito Santo quer resolver as coisas agora. Se nós perdemos tempo, já perdemos tempo demais. É preciso que nós permitamos que o Espírito ore em nós. Deixa eu dizer, na sua oração particular, por que que você não dá a sua voz? Por que que você não entrega a sua flauta para o Espírito Santo orar? Por que que você fica tantas vezes num egoísmo mal entendido, você querendo falar das suas coisas, até mesmo com as suas lamúrias, sem chegar a coisa nenhuma, enquanto você poderia ceder a sua voz? Você nem vai ficar sabendo, mas deixa eu dizer, a conversa ainda não chegou na cozinha, a conversa é entre o Espírito Santo e o Pai. Deixa eu repetir, a conversa é entre o Espírito Santo e o Pai. A respeito das necessidades, gente, das nações, dos povos, do mundo, da igreja, dos riscos, dos perigos, a conversa não precisa e talvez não possa chegar à cozinha. Nós ficaríamos assustadíssimos se entendêssemos o que o Espírito Santo está falando para o Pai. Mas ele precisa ter uma chance. Hoje na festa de São João Batista, o precursor do Senhor, aquele que foi cheio do Espírito Santo, ainda no ventre da sua mãe, o próprio Espírito Santo está rogando a nós, cedam-me a voz, deem-me o vosso aparelho fonador, entreguem nas minhas mãos esta flauta que eu lhes dei, deixe que eu ore. Eu preciso orar em vós, eu quero orar em vós. Eu preciso da vossa voz, para eu poder fazer a minha oração. O Pai me constituiu o advogado, Você sabe que advogado é advogado. O advogado advoga, ele sabe como advogar, ele sabe os argumentos, ele sabe a hora certa. Não é à toa que o próprio Jesus chamou ele de parácletos, no grego, que é uma palavra riquíssima. E um dos sentidos principais é esse: ele é o advogado que intercede, que sabe como fazer, que sabe como levar a causa, que sabe como se dirigir, aquele que é o Senhor, aquele que rege esse mundo, mas justamente para o Pai poder reger, o Pai precisa de oração. É uma coisa misteriosa. Eu penso que é justamente por causa disso. Eu falava sobre isso de manhã cedo, mas eu repito agora. Agora eu estou lembrando direitinho qual é o capítulo e o versículo. É o Salmo 115, na nossa Bíblia 115. Na Bíblia da Ave Maria e outras Bíblias com a numeração hebraica 114. Salmo 115 ou 114, capítulo, versículo 16, onde se diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos de Adão. Então, a terra ele a deu aos filhos de Adão. Este mundo ele a deu aos filhos de Adão. Portanto, gente, as necessidades do mundo, as necessidades dos povos estão nas nossas mãos. Deus precisa da nossa oração para Ele poder governar, dirigir, reger, para Ele poder intervir e interferir nas situações do mundo. E que beleza, quando você ora, quando você deixa o Espírito Santo orar em você, a sua oração entra no trono da graça. O que quer dizer o trono da graça? Assim como os governantes têm a sala da decisão. Antigamente havia o trono real, onde o rei se assentava para as grandes decisões. Ele assinava, ele lacrava, porque era justamente com aquele sinal, o sinete dele, com o lacre dele, que ele marcava os documentos que definia, que determinava as coisas. Ele fazia isso sentado num trono, para que Deus possa tomar as determinações a respeito do mundo, dos povos, das nações, das situações da igreja. Gente, Ele precisa que orações cheguem até Ele. Eu podia dizer também: o Pai está ansioso, dizendo: quando é que aqueles meus filhos vão deixar que o Espírito Santo ore neles? Eu preciso resolver coisas em favor deles, em favor da nação deles, do estado deles, da cidade deles, que anda tão mal. Eu tenho coisas a resolver a respeito do casamento deles, dos filhos deles, da vida deles. Mas eles não se capacitam. Há 30 e tantos anos que eu dei à minha igreja esse dom, mas os meus não estão entendendo. Os meus não estão usando, os meus ficam com medo, outros proíbem, outros impedem, mas aqueles que o têm, não sei porquê, diz o Pai, estão aí e não usam e não oram, e estou precisando que as orações venham a mim. Eu dei a eles o meu Espírito, para que o meu Espírito ore neles. Ele que conhece as situações e que eles não conhecem, eles que conhecem as determinações que eu quero tomar. Mas eu preciso de orações que venham daí, para eu poder tomar essas determinações. É preciso que haja um encontro da terra com o céu, porque é isso mesmo. Uma vez que a terra Ele deu a nós, é preciso que orações, que pedidos, que nós demos a Deus a oportunidade. Quando nós pedimos, nós estamos dando a Deus a oportunidade dEle intervir, porque Ele não intervém só por conta dele. Ele poderia, mas não, Ele deu a nós a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos de Adão. E uma vez que Ele deu, Ele deu. Ele não é como nós que damos e depois tomamos, damos mas ficamos segurando. Não, Ele deu, Ele deu. Mas justamente como nós não estamos sabendo reger a terra que Ele colocou nas nossas mãos, a sorte dos povos, o destino das nações, Ele espera que a oração venha. E como nós não sabemos orar, Ele nos deu o Espírito, Ele nos deu a oração no Espírito, para orarmos e essas orações subirem ao trono de Deus, e Ele poder tomar as decisões e poder realizar as determinações. Você está me entendendo, gente? É muito mais do que tudo que nós poderíamos imaginar. Se nós entendermos o que é oração em línguas, nós acabamos orando em línguas o dia inteiro sem parar. Mas no fundo é isso que Deus quer. No fundo é isso que Deus quer. Só que até mesmo para que você ore em línguas, em momentos que você não imagina, acho que muitos de nós já se surpreendeu acordando, porque estava orando em línguas em voz alta. E muitos de nós já fomos acordados porque alguém no quarto estava orando em voz alta, claro, em voz alta, em línguas. Até no sono o Espírito Santo nos pega. Bom, esses benditos não oram mesmo, deixa eu pegá-los no sono. Ora pelo menos no sono, deixa eu orar neles no sono. Mas veja, para que o Espírito Santo ore em você, nas horas que você menos imagina, você precisa ter momentos conscientes onde você simplesmente vai permitir. Mas vamos ser sensatos, né? Quem somos nós para permitir que o Espírito Santo ore em nós? Gente, uma maravilhosa dignidade. A gente permitir, a gente dar a chance para que o Espírito Santo ore em nós. A gente precisa dar a Ele essas oportunidades e deixar que realmente Ele ore em nós. Como eu disse, você vai ceder a Ele simplesmente a sua voz. Você vai orar, você vai cantar. E o próprio Espírito Santo vai dar o conteúdo. É justamente por isso que nós não entendemos. Porque quando nós falamos, a gente pensa com a cabeça, pelo menos eu penso que todo mundo pensa com a cabeça quando fala. A gente pensa com a cabeça, e daí a nossa voz, a nossa língua, traduz o nosso pensamento. Portanto, como a coisa vem da sua cabeça, você está entendendo. Mas na oração em línguas, a coisa não vem da nossa cabeça. E graças a Deus não vem da nossa cabeça. Ela vem do Espírito. É o Espírito Santo quem sabe o que rezar. E reza em nós, e reza por nós, e reza muito mais do que por nós. Ele reza pelas grandes necessidades das nações, dos povos, do mundo, da igreja. Chega a isso ou você quer mais? Gente, é a grande dignidade. É a grande dignidade. E outra coisa bonita, essa vai ser a nossa linguagem quando nós chegarmos à Terra Nova. Que língua vai se falar em céus novos e uma terra nova, que já está aí? Não vai ser nem português, nem espanhol, nem inglês, nem alemão, nem chinês. Não. Nós vamos falar, nós vamos nos entender naquela linguagem que nós já estamos usando. Deus já está antecipando para nós. Nós já estamos orando na linguagem dos anjos. É a mesma linguagem dos anjos. Deixa eu dizer em outras palavras, é a linguagem do céu. No céu se reza assim, no céu se canta assim, no céu se comunica assim. E quando o reino de Deus for implantado aqui na terra, quando a vontade de Deus for realizada aqui na terra, porque o reino de Deus veio, nós também aqui nos comunicaremos, e nos comunicaremos com Deus, nos comunicaremos com os anjos, através dessa linguagem que já é a linguagem dos anjos. Então deixa eu dizer uma outra coisa, quando nós oramos em línguas, claro, a coisa mais importante é o Espírito Santo orando em nós, mas nessa hora, os anjos em revoada, eu diria, miríades e miríades de anjos vêm para orarem junto conosco, porque eles veem que aí estão usando a linguagem deles, a linguagem do céu. Então, eles que entendem, eles vêm, eles se colocam também num grande coral junto com o Espírito Santo. Você não vê isso, você não sente isso, você não escuta isso, mas saiba, mesmo que você esteja sozinho no seu quarto, que você esteja numa capela, até em voz bem baixa, orando em línguas, se você está no banheiro tomando banho e cantando em línguas, saiba, o seu banheiro está repleto de anjos, o seu quarto está repleto, a sua cozinha, o seu tanque está cercado de anjos por todos os lados. E que beleza, se você entra no quarto, no seu quarto nupcial, no seu quarto de casado, de casada, e ora ali, ora até mesmo no seu leito, saiba que o seu quarto vai ficar cheio, repleto de miríades de anjos rezando com você, cantando com você, espantando e pondo para fora o mal, gente inclusive para nós libertarmos as nossas casas de tantas coisas nocivas, malignas mesmo. Não tem coisa melhor do que nós orarmos em línguas, porque além do Espírito Santo estar orando em nós, na nossa casa, lá no lugar onde nós estarmos, os anjos vêm em revoada para orar junto conosco. Eu nem sei porque nós não estamos orando em línguas ainda. Solta a sua voz e começa já comigo. Primeiro, só orando, não canta ainda não. Solta a sua voz, vamos juntos. Candaria bandari candori bateri shibalandari candari coria bandaria balaria naniara catandari cotaria bandara tilibanio maricandari sibalaia mania candaria bandori bania. Se você não orava assim, começa agora. Não se arreceie. Você aqui, você em casa. É só ceder a sua voz. Você solta os sons, você mexe a sua língua. Faça como nós estamos fazendo. Candaria bandari candari cumbaria balaia nani arabaterishimi. Não se preocupe com os sons. Candaria balaia mania cataturi bandaria atalia baluri bandaria niushivala. Reza forte, porque quanto mais forte você rezar, mais convicção você está colocando, determinação. Embora a oração seja do Espírito Santo, mas para que você ceda a sua voz ao Espírito. Candaria bandalia varianani maricandari coria varianani alavalari alavarandari condaria mani alavariandari annanali alavaria coria annanali alavariandari avariestivili candari coria bandaria variori mani alavalari alavari. Levanta levemente os seus braços. Levante levemente os seus braços e vai rezando ainda. Candaria mania la valia la banduri bandaria acaturi bandaria banduria nanani ala orianda andaria mania catiri sibali uria bandari ia valia la ballaria namannanani ala varia la vari coria tandaria bandaria tiri sibili mania la varia andari candaria mania la varia andaria mania candaria mania la vararia la varia la vararia. Agora solta a voz, sua voz cantando. Candaria mani allaria la vara caria nani alla varandaria na maria la caria mani alla maria nani alla caria nani alla vara candaria nani alla varandana mannani condara mani alla varia nani caria nani alla mani. Vai ficando em pé, vai ficando em pé. Candaria mani alla varandaria mani queria nani alla vara ari allari alla varanda om bara mari alla varanda ari ari ari ari pode rezar. Espírito Santo, pode cantar em nós. Tu conheces as necessidades do mundo, as necessidades dos povos. Tu conheces, Espírito Santo, os problemas das nações. Tu conheces, Senhor, a igreja, o coração da igreja, as necessidades da igreja. Ora, ora no teu povo, Senhor. Ora através do teu povo, Senhor. Espírito Santo, faz a sua parte, realiza a tua parte. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, sim, precisas reger, tu és o nosso advogado, e o Pai precisa decidir, o Pai precisa determinar. Sim, o Pai quer ser aquele que rege os destinos das nações, e a nossa oração está chegando ao céu, e o nosso canto está subindo ao céu. Não é nosso, é o cântico do Espírito. Nós apenas cedemos a nossa voz, porque uma vez que Ele nos deu a terra, é daqui que deve partir a oração. E obrigado por isso, Espírito Santo. Obrigado porque podemos ceder a nossa voz. Candaria mania lavariana, queria mania lavarie. Candaria mania lavariana, queria mania. O Senhor me dá a imagem, nós podemos continuar assim orando em línguas. Continue. A imagem que o Senhor me dá é a imagem de muitos anjos. Amém. São anjos imensos. E eles trazem umas sacolas penduradas nos seus ombros. E eles voam agora no meio de nós, colhendo nossas intenções, levando aos céus as nossas necessidades. São anjos imensos, e o Senhor me faz compreender que Ele leva para o céu grandes causas, grandes necessidades nossas, necessidades outras que nós nem conhecemos. Vamos erguer os nossos braços e podemos orar ainda mais intensamente, dispondo-nos a esta ação maravilhosa dos anjos de Deus que vem agora em revoada sobre nós. Bem-vindos, santos anjos, que se unem a nós em nossa oração pelo poder do Espírito Santo. E esses anjos tomam em suas mãos e colocam nessas sacolas e levam para o céu as nossas intenções, as nossas necessidades. E nós oramos confiantes, porque oramos conforme a vontade do Senhor, oramos segundo a vontade de Deus, porque o Espírito Santo que ora em nós. Iria lavandori, iria leveria, lara mondoro, no bereria lavandolo. O vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem pra onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. É assim que acontece, assim. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Com os nossos braços erguidos, cantemos, vem. Vem Espírito Santo. Espírito Santo. Em verdade te digo. Em verdade te digo. Quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Em verdade te digo. Quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Cantemos, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Na verdade, o Senhor deu uma palavra profética para toda essa nação. O Senhor quer mudar os destinos da nossa nação, os destinos do Brasil. Mas para isso o Brasil precisa orar. E o Brasil já recebeu suficiente número de pessoas batizadas no Espírito para elevar ao céu essa oração do Espírito. E é preciso que nós façamos isso. Que todos aqueles que já receberam a graça do batismo no Espírito sejam reavivados e comecem a orar em línguas. Que pelo menos diariamente, alguns momentos, orem em línguas. É preciso que nos nossos grupos se orem em línguas. É preciso que nos nossos núcleos se ore e se cante em línguas. Essa nação já tem o número suficiente de pessoas batizadas do Espírito para que chegue ao céu o suficiente de orações do Espírito para que esta nação mude os seus destinos. Hoje nós recebemos uma palavra profética. É preciso que nós, é uma obrigação nossa, é missão que o Senhor nos confia, e até de levarmos para os outros, de levarmos até mesmo a fita dessa homilia, para muitos, para dirigentes, para coordenadores. Mas me desculpe, se o dirigente não quiser, se o coordenador não quiser, vai pondo nas mãos das pessoas. É uma santa subversão. É preciso fazer isso, porque o Espírito quer subverter aqueles que não querem que a vontade do Espírito se realize. Então ele precisa subverter, porque o Espírito Santo está precisando. O Pai já determinou mudar os rumos, os destinos da nossa nação, que é o Brasil. Ele já tem o número suficiente. Claro, quantos mais nós tivermos. E por isso, se os mais antigos, que os que já receberam há tempos esta graça, não querem, fecham a boca, fecham o coração. Se outros vêm, pedem, põem a mão na garganta para que as pessoas não orem. Então que venham novos, que venham crianças, que venham meninos e meninas, que venham velhinhos, que nas suas casas, que espalhados por esse Brasil, que nessas serras, que nessas montanhas, que nesses sertões, à beira-mar, em plena floresta, que eles orem. A Canção Nova vai em frente. Estou dando uma ordem para os meus filhos. Nós não podemos parar, é daqui para frente. E cada vez mais, e cada vez mais, nós precisamos fazer com que no Brasil inteiro se ore em línguas. Por quê? Porque o Senhor já determinou mudar os rumos dessa nação. E ele precisa. Gente, o Brasil não se aguenta mais. Ele é realmente a terra de Santa Cruz. Deus tem um carinho especial, não é à toa que nós dizemos que Deus é brasileiro, pelo carinho especial que Ele tem por nós. E Ele quer mudar, Ele já determinou mudar os rumos dessa nação, mas para que isso aconteça, é preciso que chegue até o céu. O turíbulo está aceso. Se está aceso, traz aqui, eu quero dar uma demonstração para vocês, traz o incenso também, mas enquanto não chega, eu vou falando. É preciso que suba até o céu. Oração do Espírito, não é mais a nossa oração. Claro, a voz é nossa, mas quem quer orar, quem precisa orar, quem vai orar, é o Espírito. E assim o Pai vai poder recebendo. Veja, o Brasil ele entregou para nós, os céus são os céus do Senhor. Lá ele resolve as coisas, e muito bem. Porque as coisas não se resolvem aqui? Porque essa terra, e no caso o Brasil, ele a deu aos filhos de Adão, deu a nós. Então, para que ele intervenha e mude os rumos desta nação, que é o Brasil, é preciso que as orações subam daqui, o pedido suba daqui. Ele está esperando. E se nós orarmos, isto, vem cá, pode abrir bem o turíbulo. Veja o que acontece quando a gente pega e coloca um incenso sobre, e veja, quanto mais, está aqui para mim, fazer como no meu tempo de menino, quanto mais a gente balança esse turíbulo, ainda mais se a gente pegasse pertinho, mais, essa fumaça vai subir para o céu, vai subir para o céu. Esse incenso, gente, precisa subir ao céu, o incenso das nossas orações. Candaria mani alabara ni alabari, candara mani alabara ni candara mani alabara. Mara Maria Lavariana, Maria Maria Lavariana, Mara Maria Lavariana. Reza Brasil, reza na linguagem dos anjos, canta Brasil, canta nação brasileira, deixa que o Espírito ore em ti, terra de Santa Cruz. É o próprio Espírito que quer orar em ti. E o Pai quer, e Jesus quer, e os anjos torcem, e Maria se alegra, e os anjos intercedem, para que essa oração suba, para que essa oração suba, para que essa oração suba, para que essa oração suba ao céu, em todas as direções, em todas as direções, de norte a sul, de leste a oeste, suba em todo o Brasil. Suba de todo o Brasil e esse incenso chega até o céu, o incenso das nossas orações, a oração dos santos, a oração do próprio Espírito em nós e dos anjos que oram em nós, dos santos que oram junto conosco, para que o Pai possa mudar os rumos dessa nação como Ele quer mudar, como Ele quer mudar. Esta é a palavra profética para a nossa nação. Essa é uma palavra profética para a renovação carismática. Renovação carismática, meus filhos, minhas filhas, orem. Eu lhes dei esse dom, não foi à toa. Eu lhes dei essa graça, essa chance, não foi à toa. É porque eu preciso de cada um de vós orando, cantando, na linguagem dos anjos, dos meus anjos, para que suba ao céu, como incenso, as orações dessa nação, para que eu mude os rumos dessa nação. Eu farei muito mais por vós do que tudo aquilo que podereis fazer se orardes em língua, se cantardes em línguas, para que eu possa determinar e mudar radicalmente os rumos desta nação. O Senhor foi no meu coração algo muito forte, que eu até poderia fazer uma pregação inteira sobre isso, mas não se preocupe, não vou fazer não. O Senhor me fala da parte de toda esta nação que precisa orar assim como o Padre Jonas colocou. O Senhor me fala sobre esta parte da nação que é os da sua casa. O Senhor está pedindo agora, pais, orem pelo batismo no Espírito Santo de seus filhos. Filhos, amém, orem, amém, pelo batismo no Espírito Santo de seus pais. No Espírito dos seus filhos. Irmãos, orem pelo batismo no Espírito Santo de seus irmãos. Escutem, escutem, porque é um apelo do Senhor. Eu digo no nome de Jesus que não haverá problema maior que se levante contra o poder do Espírito Santo. Amém. Agindo num pai que recebe o batismo no Espírito Santo pelas mãos de seu filho. Amém. Não existe nada mais poderoso no seio de sua família do que o poder das mãos de uma mãe que se ergue para rezar pelo batismo no Espírito Santo de seu filho doente, de seu filho drogado. Não existe poder nesse mundo maior que se levante do que o poder nas mãos de um irmão que reza pelo outro irmão, seu irmão de família, seu irmão de sangue, pedindo sobre ele o batismo no Espírito Santo. O Senhor está pedindo, e esta também é palavra profética para mim e para você. Pais, imponham as mãos sobre os seus filhos e batize-os no Espírito Santo. Amém. Mães, imponham as mãos sobre os seus filhos e batize-os no Espírito Santo. Maridos, imponham as mãos sobre suas mulheres e façam com que elas sejam cheias do Espírito Santo. Aleluia. Mulheres, rezem pelos seus maridos. Filhos, rezem pelos seus pais, pelas crianças, pelos doentes, por todos, porque parte desta nação inteira é a sua família. Vamos dar a nossa resposta ao Senhor. Amém. Nós precisamos responder ao Senhor. Aplaudamos sim. Aplaudamos sim. Mas vamos dar a nossa resposta. Ergue seu braço assim como eu estou fazendo e dê a sua resposta. Eu vou dar aqui a minha resposta. Dê a sua resposta. Sim, Senhor, eu digo isso, sim, Senhor, é isso que quero. Me fala, Senhor. É isso que eu preciso. Eu quero, fazer, Senhor, rezar por é isso meu filho fazer, Eduardo, Senhor, por minha mulher Eliana, por minha mãe Edmir, por meus irmãos Eduardo. Quero, Senhor, levar até eles a força do Teu Espírito Santo. Eu me disponho, Senhor, a isso. Eu aceito, Senhor, esse mandato, Senhor, que fazes a mim nesse dia, nesta palavra profética, de ir para a nação inteira, começar por parte da nação que está dentro da minha casa, para que os meus sejam cheios do Espírito Santo. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, Senhor. Obrigado, Senhor. Bendito sejais, Senhor. Eis a nossa resposta. Veja, eu vou continuar sendo menino assim pelo Brasil inteiro, viu? Para que de todas as partes suba esse incenso. Para que de todas as partes suba esse incenso para o Brasil inteiro. Para o Brasil. Que da sua casa. Que da sua casa suba esse incenso. Que do seu lar suba esse incenso. Que dos lábios dos seus filhos, mesmo dos seus filhos pequenininhos, suba esse incenso. Será sempre o Espírito morando neles. Aqui o fogo está aceso, o que faltou foi incenso. É só colocar mais incenso e volta. Pode pôr você mesmo. É só colocar mais incenso. Pronto. E volta. Volta de novo. Está aí. Está aí. Está aí. Todo dia coloca mais incenso, meu filho. Todo dia. Todo dia. Tudo. Não deixa faltar incenso no seu turíbulo, não. O fogo do Espírito está aí. O incenso quem coloca é você. Isso depende da sua vontade. Ele podia não colocar. O incenso depende da sua vontade. O fogo está aí. Muita gente acabou perdendo o fogo também. E acabou perdendo esse incenso que sobe ao céu. Porque não colocou incenso. Coloca, coloca, coloca. E coloca incenso também nos seus filhos. Coloca incenso nos seus pais. Coloca incenso nos seus doentes. Talvez eles não possam fazer mais nada a não ser sofrer e orar na linguagem dos anjos, deixar o Espírito rezar neles. Talvez os nossos velhinhos, coitadinhos, não possam fazer mais grandes coisas a não ser viver a sua idade já tão avançada e orar no Espírito e cantar no Espírito. Eles estarão fazendo a coisa mais eficaz na face da terra e a coisa mais eficaz para que esse Brasil crie jeito, e não apenas crie jeito, mude os seus destinos. O vento sopra pra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem pra onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Acontece com aquele que nasceu do Espírito. Braços erguidos, vem! Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Vem Espírito Santo, vem, vem, vem,